Ruim, mas vai. Fumaças ao léu, ruim, mas vai. Maculando os céus, ruim, mas vai. Num passo de corcel, ruim, mas vai. Brasego incandescente, ruim, mas vai. Fagulhas ardentes, ruim, mas vai. Como um corcel, rei de mineira aviação, levando nossa gente, gente. Para entender o poema, veja o texto em prosa. Rede Mineira Aviação, ruim, mas vai.